8885, pronto para cópia? Pronto, 8885. Autorizado, Salvador Guarulhos, via piso 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós Leda direto Bridge. O interceptor via pode prosseguir conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5064 e o controle Salvador 120.8. Repouso autorizado Guarulhos, 360, depois do Lono Meia. Decola da 10 curva direita, Tael, Leda, Bridge, interceptor via 5064, transponder 208, controle. É um 885. Projeto Question, pronto, gol no 885. Vai chamar, continuar, obrigado. Então 3858, prossegue Juliette, portão 02. Juliette para o 2, está 3858. Torre Salvador, gol no 398, está prezado, baixado travado, uma linha e meia de externo. 398, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua, aguarde pista livre, no 398. Question start on stand 13. 5216, clear, push back and turn up to report red for taxi. Wellington. Solo, Otônio 4077. Prossiga. Pouco antes aqui da nossa posição, existe um animal morto sobre a pista, ok? Acho que é um pássaro. Sente, grato pela informação. Não, por isso, acho que uns 100 metros daqui de onde nós estamos agora. Não, não, bem na lateral da pista. 398, copiou a informação, prossegue para pouso. Copiou, está ciente, prossegue para pouso, 398. Ciente, livre pouso na 10, ventou no 70 graus com 119, altímetro no 019. 019 agora, autorizado pouso, voo 319. Foi chamado da Juliette. De Alfa, antes da Juliette, chama do 4070. No zero. Prossiga. Prepare órbita em duna ou no marcador externo devido à pista impraticável após colisão com o pássaro. A Inferno deverá fazer uma vistoria para a liberação. Sete, vamos efetuar em duna então, 63 no zero. Ok. Você está na esquerda? Pode ser. Valeu. Espera enquanto enviamos a viatura para retirar o animal morto da pista. Guarda, 3197. Código para 5177. 5177, novembro. Solo 398, solo 59, livre direita, solo 121 decimal 9. Livre direita, 129, vou ao 392. Gol 1398, Maico. 1398, autorizado táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 398. Controle 6390, Induna, iniciando a ordem. Sérgio. O senhor sabe dizer se a Infraero passou alguma estimada? Geralmente demora uns 10 minutos, vou confirmar com a torre. Tá ok, obrigado. Ataque 7 Juliette, usou 4070. Cruzado, Juliette, para 01. Posição 01, 4070. Novembro, encerra novembro, controle? Correga. Por gentileza, troque seu código para 0277. Não será mais trocado devido a vários equívocos aqui do centro. Como se houver no passo a passo, acione este código como definitivo. 0277. Muito obrigado. 0277, se precisar entrar no novo, sem problema. Novembro. 1 a 0. Juliette, portão 1 a 0, 1398. Tá escondido, o 1398 mantém a posição de Juliette, ok? Tem um ATR da trip que vai dar início ao táxi. Fala de postagem da Juliette, bom, 1398. Fala Salvador, boa noite, o 5827 da web, 3400 do Galhão. Juliette 5827, informação é Whisky, ajuste 1019, aguarde cópia. Prepara a dial, Leda Bridge. 19, 0019, aguardando o próximo Léo, 1917. Salve, Salvador, boa noite, o SNM 201, informação Whisky na sua escuta, pronto, cópia, Galeão. SNM 201, no Whisky correto, ajuste no 09, aguarde 62 para cópia, subida da Léo, Leda Bridge. Léo, Leda Bridge, obrigado. Europa 083, descend 3000 feet. Europa 083, expect hold partner over payload position, do a board strike over runway 10. So, we got some problems with our engagement. Ok, report, ready for pushback strap, ok? A welcome. Tudo 1398, prossegue, Juliette, portão 10. Juliette para 10, 1398. Juliette 5827, pronto para a cópia? Pronto para. Cruzado, Salvador Galeão, via Alpes 10, nível de voo 340. Saída da El Leda, pós Leda Bridge, onde interceptor via, pós conforme a rota. Decola 10, primeira curva direita, transponde 5110 e o controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Daniel. Juliette 527, apenas confirmando 340, ok? Eu preciso do 10. Obrigado, 340, eu pronto, 5827. Camarada. Oi, Elias. Ok, autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, Elias, reporte estabilizado, 6310. 10, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda, Bridge. Interceptor vibra, sai conforme a rota. Decola a pista 1-0 com a primeira curva direita. Transponder 5-1-1-4 e o controle Salvador em 1-2-0.8. Autorizado Galeão via Aparazul 1-0, nível 360, saída da ALE da Bride. Rota do plano, decola do 1-0 com curva direita após o plano de voo. 5-1-1-4 o transponder e o controle Salvador 1-2-0.8. O acionário 6-2-0-1. Nós confirmando, da El Lida Bridge aqui a saída, intercepta Apazulo 1-0, próximo para sair conforme a rota. Da El Lida Bridge, Apazulo 1-0, conforme a rota. Fijamento Question, pronto para pushback, acionamento Guno 39, correção, o Oeste é 6321, 6201. 6201, assim fará. 3-5-2-1-6, ready for push and start now. 3-5-2-1-6, clear, pushback and start up, report, ready for attack. Welcome. Salo Gol, 1-6-1-3, para pushback, acionamento, posição 03. 1-6-3, tem livre acionamento, pushback, coordenação aqui, pessoal, champ tax. Autorizado, aponta ataque, gente. Que a gente pede, tá? 3197, decolador 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, tá 3197, bom trabalho. Controle, tá 3197, boa noite. Confirme? Salvador, tá 3197. 3197, contato radar, subo 380. Localizador, pista vista, 6310. Torre 118, decimal 6. 86-6310. Rapazil A3, clear descent 2000. Reduce your speed to 10 knots. Clear ILS, final approach, report, establish shallow class score. Roger, down 2000, reduce 210 knots. Record you establish an ILS. 10, passivity. Estrela 3197, velocidade voar da El. Autorizado. Obrigado. Controle, eu vou 604, boa noite. 604, boa noite, desça para 2000 pés, chegada a mais. 2000 pés, chegada Mari, voo no 604. Ajuste no 019. 019. From 216, we are go for taxi. We have 65 souls on board. Hours and 45 endurance and alternate to Maceió. Air Tech via Main April, India and Alpha on hold short, runway 10, tower 118, decimal 6, journey 1019, okay? Follow the Boeing of the company, Go Company, okay? Alpha Hood Point 1 18 5216. Altermacher, Oceania 6310. Oceania 6310, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0-1-9, cheque o trem. 1-0-1-9, livre pouso, baixado e travado, 6310. Retaguarda, autorizado, táxi 185. Para o táxi, voo 613, 175 a bordo, 3 horas e 35, alterna a confiança. Pesado táxi à sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de espera, pista 1-0, torre 1-1-8, versão 62, ajuste no 0 no 9, gol no 6 no 3. 19 de Alfa, 386, gol 63, obrigado. Rapaz, Oxenel na conta final, ali mantenho no zero. Faz o colega da Oxenel, ali mantenho, gol no 6 no 3. Dropa 03, call tower frequency 118.6. 118.6, Europa 083, unidade 118. Tower, Europa 083, boa noite. Establish localization 1. Boa noite, Europa 083, report order marker. Hold your order marker, Europa 083. 6310, solo 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Ao livrar à direita, 1963, 1-0. Salvador, boa noite, Oxenel, 6310, livrando 1-0. Oxenel, 6310, boa noite, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6310. Para o táxi do 1885 com 184 a bordo, 3:58 na Galeão. Alter Marker, final Europa 083. Europa 083, clear to land runway 10 and 160 degrees. Afirma. With 9er knots, QNH 1019er. 1019er, clear to land Europa 083. Voo no 6 no 3, decolado aos 1 no 3, controle 120 decimal 8, bom voo. Ok, 1019, autorizado táxi, Índia Alfa, ponte espera 118.6, obrigado, boa noite, 1885. Certo. 120, decimal 8, bom voo. Tô 3197, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-13325, TAC 3197, tá bom. Roger, maintain position, holding short. Holding short. 216, line up and wait, runway 10. We are clear to line up and wait, flight 216. Europa 083 on the ground at 15, vacate to the right, ground 121, that's 19er. 1219er, Europa 083. Obrigado, ingresso, parte principal, portão 612. 10 lambda, voo, lindo destaque, parte principal, 612, 63, 10. Salvador Ground, good evening, Europa 083, packaging Bravo. Europa 083, clear, taxi via Alpha Taxiway, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, we report before Juliet, Europa 083. Aqui é acionamento, acionei 6201, posição 05. 6201, vai aguardar até o restante, ok? Perfeito, muito obrigado. Poderíamos dar presente já tomar proa de, da posição Alefa, Elefa? Autorizado. Obrigado, amigo. November, Serra, November, serviço radar encerrado, chame. O controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, novembro, até novembro, boa noite. Boa noite. Five 216 airborne at 17, call departure 120.8, have a good flight. Call departure 120.8 for 216, have a pleasant night, sir. Thank you. Departure 5216 airborne passing 1500. 5216 climb level 190, call departure. Okay, up to 190, we're cleared to perform book a departure. Okay, fly heading Aracaju. Wonderful, now heading Aracaju, 5216. May we maintain 150 to go on final level? Clear, final level, 150. 150, clear 5216, thank you. Boa noite, 85, livre decolar da 10, vento no 60 graus com 8 nós. Já decolagem na 0888. Eu chamei 6201, solicita 3 minutos na posição. Confio. Eu chamei 6201, não solicita ficar na posição mais 3 minutos. 7, aponte para um novo pushback então, o 6201. Coitado, desculpe. 1613, chame centro Recife, frequência 1260, ao termo 288. 5260, 288, boa, boa, 1613. Acho um táxi 201. 1986. Obrigado, boa. Muito boa noite, 85. Corre Salvador, boa noite, é o gol 1604. Estabilizado no localizador a 3 milhas do externo. Vai passar. Baixar de travado. Gente, no 604, é parte externo. Passará. Externo, gol no 604, baixado travado. Sente gol no 604, livre pouso na 10, vento 140 graus com 119, altímetro no 09. Livre pouso no 604. Então 3858, whisky correto, ajuste no 09, pronto para a cópia. Pesado Salvador Fortaleza, via Up Zulu 19, nível de voo 370. Saída Momo, Cogbo, após.